Just say, call Salvador Tower, 118.95, 096. 118.95, thank you so long. Direto, né? Autorizado. Obrigado. indicador Tampa Vista, 3192. Tampa Vista completo, chame em torno em 1895, boa tarde. 295, boa. Alpha Julia, Turkey 08, Ocean Air 6314. 3, 1, 9, 2, estabilizado, ILS, da 10. 3, 1, 9, 2, boa tarde, porta externa, 3, checa. Chora. 5, 1, 5, 4, 1, 6, 3, 2, 1, 7. 7, 2, 2, 1, na proa de dona, autorizado sinal do ILS, que foi reposto localizador. Conserva o lote, 2, 1, proa de dona, 1, 7, 3, 2, 1, 7. Tração para assentamento esquerda para 010, limite ao curso, localizador. 010, limite ao seu curso, tá? Desmonda. Vai, call ground 121, decimal. 101097. Tenha 3 mil pés, Mike India Sierra. Alpha 1-10-4 Juliet. Alpha 1-10-4 Juliet, 0197. Tarde, minha 3-2-1, passando a minha 3-2-1, após o horário da final, ali mantém tudo. Minhas fazendo 834 na R14, Oxenê 6312. 3192, seguinte, aeronave NC1, ventando 40 graus, 109, 312, piscina 0. Livre o povo na 10, 3192. Boa noite, 84, é com nós 31, controle 1, 9, decimal 8. 1, 19, 8, vou no 84. Você é a NC Repção para 2009, para interceptar o curso localizado. Mike, que é o número 2, é o localizador na proa 30 e corrija. Mantenha a proa 30 e depois vem na proa mais 1 minuto, depois eu vou na proa 366, ok? Tá, proa 30, 1 minuto após o 366, certo? Salvador, boa tarde, é o voo no 884. Uno 884, contato vai dar. Tudo mantenha conforme autorizado. Sim, autorizado nível de voo 230, estamos mantendo a proa por mais 30 milhas aproximadamente. Pelo Romeo Oscar, frequência livre, bom voo, até o regresso. Por favor. 248, copiado, grato. 8-8, boa noite, 8-4, mandando a prova mais agora 20 milhas, é sua forma fácil. Já está, 1 minuto. Pode ser revido 366, 10-2510, autorizado a Renato para pista no zero, Mike India Sierra. 366, autorizado. O Renato está no zero, certo? 8, 4, 3, 2, 1, 2, 4. 1097, taxi, via Juliet 807. Taxi, tudo, via Juliet 707, voo 1097. Bom, se desça 4 mil pés, ajuste 1090. 4 mil pés, Ponce, 1010, azul, fazendo 35. 3, 217. 317, complete, chame torre em 1189, boa tarde. 295, tá 317, boa tarde. Tá autorizado, 2500 sair. Ajuste 1010, reporta no final da RNAV. 1010, 2500, reporta no final da RNAV. Mais certo. É, não. O Sanjo com o Grêmio está livre. Tá, eu vou no 7, certo. 3631, fala. Prossiga. Por gentileza, realiza o pushback de 9 canais de esteira com o portão 07. Afirmo, portão da água de pistola, chama 6331. Grata. Da Cruz 34, controle 119, décima 8. 198, essa é a minha 3, lesão. Vitor Hotel Delta, prossiga. Ok, o senhor vai cruzar o circuito para Rondina todo ou deseja seguir direto na torre de Pitão Sul? Andei com os 3.000 aguardando para transferência. Consciente, aguardando a transferência. Você já está no Rio Vermelho, você consegue direto para o Itapuã. Você na flor de Alessa. Vocês vão não? Não, não, dos 8 ou 8. 9, 8, 11, é grátis, eu acredito. Contato radar do Rio 080, vai na proa de Coral. Boa, Coral 1106. Aqui a 7 está atrizada, Renato. Dá uma zero. 7, chame torre. 1895, boa tarde. 1895, boa. Ajuste Yoyo, autorizado ILS que foi reposta estabilizada. Ok, desceu para 2000, proa de Tuna, 1010, reposta estabilizado, azul 9135. Para Campina Grande, está aqui, está Tango. Para 1966, para Campina Grande, nível 370 aprovado. Decolagem da 10, curva esquerda, subida Puca, Jamos e Pá. E é o próxima 10 mais, tchau, tchau. Campina Grande 370, 10, curva à esquerda, Cuca, Jami e Pá, 5030, controle 698, voo 1966. Semana 66, Cuca, Jami e Pá, no cotovelamento 5, fechando o cotovelamento, está correto, tchau, pronto. Semana pronta, 1966. Para o Brasil, para o Brasil, para o Brasil, para o Brasil, para o Brasil, para o Brasil, para o Brasil, para o Brasil, para o Brasil, para o Brasil, para o Brasil, para o Brasil, para o Brasil, gente, o estado no 00, via Pátio, Índia, do Monte Espera, 10-0, 18.5.14, Oxana 63, 3, no Bom Carnaval. Beleza. Alô, Tano, 3217, Alfa. 3217, Alfa, me chamem, tudo de Edson também. Aspecto Viet, 3217. Pode ir 01, na porta, curso final, pro grande. Alterno 321, chame Recife, 1288, alterno 1260. 288, 260, 6329. O azul 9135, estabilizado em LS da Alfonso. Completo, chame Torre, 11895, boa noite. 2395, boa noite, o azul 9135. Hotel Delta está próximo ao ataque do através do Parque do Pituaçu. Foi solicitado lá pela emissora que a gente regressasse ao circuito Barra. Foi autorizado pela linha dos Strong, em pés, regressa para Barra. Está livre, repórter ingressando na área. Repórter ingressando, Hotel Delta. Pode usar um, aproxima para 17, após prossegue para a segunda altura, ok? Repórter com o seu final de 17. Para o Santos, para o Avião. Aqui é o Serra, está ligado na Delta. Aqui é o Serra, gente, livra, são os celulares nesse ponto, são os 42. Poderia confirmar, Serra? São os 42, são os celulares nesse ponto, vai pedir a Serra. Do 1, são os 42 grátis. Fala, o Xenia 6331, pode esperar pronto, boa tarde. Boa tarde, meu deputado, espera, 6331. Azul 9135, nós fomos estados, vento 150 graus, 079, autorizado pouso, pista no zero, forma o tráfego helicóptero para pouso parado. Na terceira, no 7, na esquerda, sua aproximação sem interferência. 7 livre, livre pouso, sem aeronave, o azul 9135, para embaixar travado. O avião 01, pouso parado, 17, autorizado, vento 150 graus, 069, reporta solo controlado. Pouso parado, não, como é que é o avião? Xenia 331, após aeronave na final, ali mantém, pista no zero. Após aeronave na final, ali mantém, 6331, galera. Calma, Salvador, bom, nossa, aqui, meia, fecha bem aqui, fecha bem. Portão 4. Salvador, qual é o seu usado, deixa eu entrar aqui. Salvador, 7, ingresso para Juliette, contorno Grande Pátio, taxi via Lima, Mike, na Quebec, chame torre novamente, 118, desculpa, 950, cruzamento. Contorno Grande Pátio, Lima, Mike, na Quebec, chama 395, mais que a terra, Cato, vai manter o circuito até lá, bom, cara, lá. Alfa, somos 4-3, no corte, 4 por aéreo de frequência. Azul 9135, solo os quase 5, solo 2 horas bom. Alô, 2 eu dou. Com azul 4, 9135. Xenema 1 no. Xenema 331, 81, 50 graus, 069, 0 colapso, estamos 0. Ainda com 1-0, Xenema 331. 35, Ivana, você escuta? Mantenha a expectativa que eu estou deixando aí no dia. Mantenha aquilo, azul 935. Schneider 2627, então confere para Ilhéus, nível 240 aprovado. Decolagem na 10, curva direita, subida da El Coral. 50 no 4, responde, controle 119-8. 240 para Ilhéus, decolando da 10, com curva direita, subida da El, transmissão Coral. 50 14, pode ele transponder, 19-8, controle aposto. Schneider 2627. Afirmo, 1796, decolagem autorizada, 1970 graus, meia do gelante. Decolagem, Vitor Hotel Delta, confirma a intenção? Regresso, voo local, tá no farol de Itapuã para pouso Bata. Prossegue direto Bata? E autorizado direto. Da presença autorizada, prosseguir direto Bata, reporta na curta final. Direto Bata, reporta curta final Delta. Escalamento na posição 09. 09, aprovado, seu táxi. Para o táxi 19 nele. Contato na data 360, saída da El. 360 da El, 796. Controle Salvador, Santuário 2263, Mundial de Defesa. 2263, autorizado chegada a mão, desse mantém a nível 050. Corrigindo chegada a mão, descendo ao voo 050 2263. Controle Salvador, 75 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Maceió. tem a via Corredor Visuais, você posta através de Paris, ingressando até lá, você? 7, Pátio Índia, no ponto de espera, Torre 1895, ajuste no 0101, colo 966. Obrigado, boa tarde. Boa noite. Posição Coral, serviço no radar encerrado, mantenha o nível 080, chame o controle ideal. 120, décima 1, no bom voo. Canal 6331, no centro Recife, chame o 25, décima 1, boa tarde. 25, 1, boa. Confere para Guarulhos, nível 320 aprovado. Decolagem na 10, pela direita, subida da El e Mesomótiva. Em outros 10 até Taubaté. 5037 é transponder, controle 119 do 108. Chame Recife, ano 251, boa tarde. 7 na posição 7, 7 na posição Tango, autorização com fim. Voo na 097, o voo confere cara com 5, nível 360 aprovado. Decolagem na 10, curva direita, subida Arbor, Elefa e outra voo 21. 5062, transponder, controle 119, decimal 8. 7, autorizado 360 com fim. Ampers no voo 21, decolagem 10, curva direita, subida Arbor, transição Elefa. 5062, 119,8. Correto, será aprofundamento? Capotarão. Retorno 40 graus, 0 menor, 0 pouso, pistilo 0. Livre pouso 1-0, voo no 620. Voo no 960, controle 1 no 9298. Leonardo, vai falar. Salvador, boa tarde, voo 960, tá passando 1500 na puta. Boa tarde, contato radar. Estou nível 370, saída PUC, 1960. 370 na PUC. 130. Juliette, Juliette, Juliette, 505, gol 620. Sentar o funcionamento. 6314. 0097, posição 7, para o pushback acionamento. 0 autorizado, chefe de táxi. Reportarei ao 097. Is correct to Guarulhos Airport, set level 360. Departure on lane 10, dial departure, Motiva transition. Via Avenue 10, to Tabatec. 5061, is clock, Tabatec approach 119 at decimal 8. Can you see again, please, one 5061. Roger, 360 to São Paulo, approved departure runway 10, dial Machula, approach 10, first that way to Tabate, 5061 is the small code in 119 at decimal 8 for departure, Ocean Air 6355. 6355, depart, dial departure, Machula transition. Dial departure, Machula transition, 6355. Correct, call for position back in the park. Você já poderia repetir a análise que chamou fala agora? A transmissão saiu totalmente ininteligível no começo. 6327. Ok, 6327, táxi aprovados à direita via Índia, ponto de espera, torre 198, decimal 95, ajuste no 090, uma volta. 090, direita Índia, torre 1895, bora. Alfaredo 2263, Vidrona 5. Alfaredo 2263, taxi via Alfa Michelin, Juliette, boa tarde. É após a passagem da mesa, direto a Juliette, posição 1-3. Após a passagem do Zorro, remota no 3. 0 da 10 para nossa regular. Autorizado, ingresso linha, mantém. Coragem. 27, contato radar, sobe nível 240, saída da El. Após 2000 pés, direto coral. Após 2000 pés, direto coral, né? 37. Passo Salvador, muito boa tarde. Só 3217, informação Uniform. Autorização para Confim, nível de voo 360. 3217, boa tarde, uniforme confere para Confim, nível 360 aprovado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leta Mótica, via Previlo 10, Cubase, a Previlo 16, conforme. 5102, Altra Sonda, controle 119, destino 8. Sobe de voo 360, para Confim, via Previlo 10, Cubase, a Previlo 16. Decolagem da pistão no zero com curva direita, saiu saída da El, Leda, Mótima. 5102, o transponder, 19.8 é o controle, tá? 3217. 317 correto, tinha um terapia de funcionamento. Configura na vista no sol. 317. Não, ainda não passou o livro do seu plano, ele foi no 34, só não tem contato tanto com a sala IAS militar quanto com a sala IAS civil. Sim, eu falo que já está dito para você ganhar todo o estado com a KPL. Gente, vamos entrar agora com o CFE, porém sem o plano de voo, então podemos autorizar o voo do senhor, ele foi no 34. Tráfego, só 3217, só para confirmar que era 5102 no transporte. 5102, 3, 2, 1, 7. Obrigado. Traz 3 mil ao quilômetro. Como coordenar final 180 para 6327? Autorizado, nível 180 final, o chão é 6327, mantém a proa de coral. Ah, proa de coral, final 180, 6327. Só terminando de copiar os dados do seu plano, mais um minuto para a corte. Sim. Hoje o Jet 1 autorizado táxi 4, a porta pistão 7 livre. Aqui o meu ótimo livre táxi no corte de frequência. Para o é o 3217-110 para puxa sonar. Autoridade, chama o táxi. Deu puxa sonar, chama o táxi para 3217. Brifing 174, Salvador Galeão, conforme briefing, decolagem da 10, curva à direita, perfil da subida coral, o controle 119, destino 8. Para o táxi. Até o ponto de espera do hotel autorizado, quando pronto, torre 118, decimal 95, ajuste no 00. 00 ajuste. Vai chamar a torre 118, 95, para o hotel. Para o hotel. Maduro, boa tarde, voo 620.